lá do Romel. Torre Salvador, é o Papa Romeu Eco Alfa Sierra? Papa Romeu Eco Alfa Sierra, intenção de pouso pistão no zero? Afirmativo, visual, full ILS, o Eco Alfa Sierra. Gente, continua a aproximação, informarei pistão no zero livre. Para informação, temos um P3 da Força Aérea Brasileira agora na perna do vento, da 1-0, sem interferir com a aproximação, ok? Gente, o Eco Alfa Sierra. Direto Romeu, fala para o lado da base. Gente, Solos 28, frequência livre, Max Juliette Romeu, stand-by no transponder, por gentileza. Olympus 63, outra vez norte. Gente, Olympus 63, mantém a perna do vento aguardando para gerar base. A perna do vento aguardando para gerar base. Webjet 6721, decolar 228, controle em 119, decimal 35, bom voo. Chamou 6721? 6721 no controle agora, 199, decimal 35, decolar 228. 935, obrigado. Papa Romeo Eco Alfa Sierra, pouso autorizado, pistão no zero, vento 100 graus, 1629, variando até 249. Eco Alfa Sierra, gente. Autoriza base para o Olympus 63. Gente, Olympus 63, aguarda para gerar base. 63. Olympus 63, agora sim, livre base, aguardando autorização do toque remetida. E livre base para o Olympus 63. Olympus 63 recebe turbulência nesse setor, confirma. Afirmativo. Gente. O senhor poderia confirmar a intensidade? Média. Gente. Ela está média e não chegamos a adentrar mesmo na formação. Informação ciente pelas informações, braço Olympus 63. O Papa Romeo Eco Alfa Sierra Solos 31, confirma o pátio de destino? Aviação geral, senhorita, Eco Alfa Sierra. Gente, ao livrar próxima à direita via Delta, chama Solo 121, decimal 9. Próxima à direita, livra 1219 ao Solo, o Eco Alfa Sierra. O Olympus 63 tem condições de aferir a velocidade do vento, a intensidade do vento durante a aproximação? Afirmativo. Gente, e agora sim, toque arremetido autorizado, vento 090 graus, 1629, check trem, Olympus 63. Tem baixado e travado, livre toque arremetida, tá dando 073 com 19 nós. Gente, grato pelas informações. 073 com 199. 563, tocou e arremeteu aos 33. Autorizado agora a curva esquerda, o nome pé, externa do vento. Reporte passando através norte da torre de controle. Curvando à esquerda, reportará através norte, será pouso final para o Olympus 63. Ciente. Olimpus 63, através norte. Olimpus 03, autorizado girar a base, reporte final. Vamos ver. E autorizada a base para Olimpus 63. Olimpus 03, confirma se recebe chuva no setor que se encontra? Negativo. Ok. Está mais localizado em cima da Bahia de Todos os Santos. Ok, graças. Olimpus 63, vento 090 graus, 149, autorizado pouso, próximo zero. Tem autorizado pouso para Olimpus 63, baixar de trabalho. Olimpus 63, solo os 37, livre à direita, taxi alfa, reporta ponte para da Delta, mantendo frequência. Na direita, reportará na Delta, Olimpus 63. Oi, Salvador, o Gol 1806, ponte para da 90, próximo. Gol 1806, autorizado a linha decolar, pista 10, vento 090 graus, 15 nós. Ok, está autorizado a linha decolar, o Gol 1806. Torre Salvador, muito boa tarde. Gol no 328 na final da 1-0, baixada travada. Gol no 328, boa tarde. Continua a aproximação, companhia iniciando com decolagem. Fumarei pista livre. Queria aguardar a pista livre. Olympus 63 para o cruzamento. De imediato, autorizado cruzamento no 028, Olympus 63 para a Taxi Hotel. De imediato, cruzando Olympus 63 para a Gol no 806, decolou de 40, controle 1 no 9, decimal 35. 0935, portanto. No 328, 20090 graus, 199, centralizado pouso, pista 10. Nível pouso 10 no 328. Olympus 63, no corte, base militar ali, frequência. Grato pela colaboração, Debre. Como que o Gol acabou de pousar. Obrigado. São Salvador, boa tarde, tá 3805. 3805, prossiga. Marção Papá, escuta, aprovação 360, Guarulhos. Chegou 3802, informa que é turbulento na final do Salerno, tá? Não tem nenhuma indicação de encher também não. Ok, graças. O final está leve e não tem indicação de wind shear. Agora estabilizando no ILS, glide localizer. Já me torre 1 no 8, decimal 62, 6728. 286. 44, na subida da EL, Neda, Tieto e Eltis. Controle de saída 11935, torre 1186. Transponda 5421. Correto, informe para o posicionamento 3805. Ótimo, já pode ali. Solo, Salvador Gol, 328, livrou. Pelo 328, táxi e Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio. O Gol no 328. Alfa, antes da Juliette, Gol 328. Salvador, na escuta 6141. 6141, desça para 4000 pés, ajuste no 0, no 2, chegada bom. 4.902, chegada bom, 6141. 6320 vai necessitar de vetor, deixa eu perder altitude. 6320, pro ANOS, limitado pelo localizador. Pro ANOS, limitado pelo localizador, já não é 6320. 63, senhor, sempre pode prosseguir a descida e aproximação, reportando estabilizado, senhor? Afirmativo, 2.000 pés, ajuste 1.012, reporte estabilizado. 2.000, reportando estabilizado no 02, 63, senhor. Pronto para o táxi, chegou 1754, POB 131, autonomia 4 horas e 20, alterna Fortaleza. Cansou nem mexer, mas não. Aí, pô. 75728, obrigado, hein, mano. 54. Engenho, ponto de espera, 286, boa. Um solo Salvador pro TAM 9400. 9400, boa tarde, aguarde 4 minutos, 9400. Aguarda. Olha, 328, observe tráfego da companhia após a saída do mesmo ingresso via Juliette, portão número 4, 1328. Observando a saída do aeronave da companhia após a ida ingressando, 24, gol 1328, bom dia. Bom dia. Da 9400, cópia. Prossiga. Com destino a Porto Seguro, decola da 10, autorizado nível 300, Porto Seguro, decola da 10 com curva à direita, saída da El Leda, depois a posição Hildes, para interceptar a Peruísque, confirmar, depois da El Leda, intercepta a Peruísque 50, com destino a Porto Seguro, da El Leda depois direto Porto Seguro, frequência do controle 119.35, a torre 118.6 dúzia, seu transponder 5451. Tá 9400. 9612 e 63 no 5. 762, obrigado, boa tarde. Deixa eu dar 63 no 5. Boa. Boa direita, saída da El, transição Leda para Uniforme Whisky 50, direto Porto Seguro. Frequência de saída no 9.35, aciona 5451. 5451, o senhor se encontra em qual portão? Remota 12. Remota 12. Informe para o posto de acionamento 9400. Chora. K2 estabilizado. Ok, continua a aproximação, informe a pista livre, o Oxana 63 no 5. 63 no 107. 4728, solo 46, direita solo, no Jonas Manual. Semana não recebeu notificação de ingresso. Contra a turbulência leve entre 700 e 100 pés, mas no toque tá tranquilo. Ok, sim. Quando espera pronto, gol no 754, boa tarde. Boa tarde, linda, qual disparado, gol no 754. Sim, afirmo. Autorizada linha de colo, pistão no 0, vento 090 graus, 189, gol no 754. Bem, decola. 5489, conquista, guarde 4 minutos, 5489. 6320, se mantém 3.000 pés. Descer para 2.000 pés, autorizado LS. Descer para 2.000 pés, autorizado LS, o Chinem 6320. Batalhão, seu Juliette, 7228. Feedback acionamento no 83661. 3661 no 8, autorizado feedback acionamento, Juliette. Autorizado chamar ataque 61. Confirmando só o vento pro gol no 754 novamente, né? 090 graus, 189. O gol no 754, reporta em centro. Coitada. Passou o marcador de arma, Chanel 63. O Nocinho informa um pouco de turbulência, um pouco de chuva. A massa vindo do setor nordeste para sudoeste. Ok, confirmando a intensidade da turbulência e a turbulência leve. Beleza, senhor. Apenas um pouco de chuva. Como a formação está vindo de nordeste para sudoeste, eu acredito que mais uns 2 a 3 minutos ela vai estar próximo ao marcador, mas nenhum tipo de turbulência. Prossiga. Espera da conquista 200 autorizada. Decola da pistão 10, primeira curva à direita. Saída agora, faz a rua direto. Controle 1935, transponda 1012. Corrigindo, transponda 5455. autorizado conforme conquista 200, decolada 10 com curva direita, saída agora, após direto. Transponder 5455, controle 1935589. Estão pronto para puxar acionamento. Permanemos. 6315, vento 100 graus, 169, autorizado pouso, pista no zero. Resposta, né? 754, decolagem 49, controle 119, decimal 35. Zona 35. Boa tarde, o voo 1754. 1754, boa tarde, suba o 390 na saída PUCA, vigilância. 390 PUCA. Salvador, Chané 6141. Prossigo, Chané 6141. Ah, está nos desvios, após desvios, possibilidade de voar pro da posição Duna? Negativo, Chané 6141, vem na posição Pelo. Posição Pelo, 6141. 05 para o táxi, temos 4 horas e 28 minutos de autonomia. 131 POB, alterno Galeão. Gente, tem táxi autorizado. Vai seguir a aeronave da companhia para o ponto de espera da 10, via Índia e Alfa. Quando lá, chame a torre em 118, meia dúzia, até 3805. Ótimo, segunda aeronave da companhia, ponto de espera 118,6. Para o táxi, está 3661, correção 91,26, Alcajú. Gente, táxi autorizado para o ponto de espera 10, via Índia e Alfa. No ponto de espera, a torre 118, meia dúzia, ou 3661, né? Afirmativo, via Índia e Alfa, 118,6, ponto espera 10, 3661, tá? Chegada Bonf, desça para nível de voo 050. Desculpa, chegada Bonf, para o 050, ainda não está no ideal, 5626. Sente, reporte para quanto deve ser. Reporta nada. Controle Salvador, Chanel 6320, estabilizar o final. O Chanel 6320, completo final, estamos em torre 1 no 8 decimal milha. 118 decimal 6, Chanel 6320. Controle Salvador, Chanel 6320. E a pista que pretende decolar? Autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso, pista 10, Chanel 6320. Notificação não veio. O destino é Serra Novembro, Quebec Uniforme. Qual nível foi proposto? 085. Se encontra no Pátio 4, não é isso? Alangar da Bata, obrigado. Aguarde cópia. Salve Salvador, gol 924, posição 01 para o puxo, funcionamento. Aguarde para o pushback no 924. Aguardo. Mike Acovita, Salvador. Zero dois no POB, sente. Manati. Decola da 17 com curva direita, está no corredor axé. Frequência do controle 119.35, a torre 18.612. 0125. 0125 é o código, transponde a Mike Acovito. Pote 4, para acionamento. Táxi, decolagem da pista no 7, chame a torre, 118.612, Mike Acovito. 0125, transponde, ok, Mike Acovito? 6141, reduz a velocidade para 1909. 1906, 6141. O Mike Vito confirmando, transponde aqui, assinou 0125. Ok, sente a porta, pronto, táxi. Mike Vito. Na 3%. 4-1, decoração para sequenciamento, curva direita, proa 205, curso, limite ao curso. Direito 205, limite ao curso, Oxalame 141. 5595 está com referência, poderá descer para 2000? Autorizado 2000 pés, QNH 1012, reporte estabilizado. Será estabilizado 5592. 5595. Na 6320, solo 53, direita solo 121 decimal 9. 121 decimal 9. Solo 1219, na 6320. 3661, alinha e mantém cabeceira no 0. Mantém no 061, tá. Na cauda após a liberação, pode executar o puxifame, táxi no 924. Afirmativo, autorizado. O puxifame irá coordenar o pessoal de parte, após a passagem do trânsito da guarda, irá reportar para o táxi por 924. Max Serra Golf, é o solo voltando. Qual seria a sua radial ideal de saída? 290, ok. Decola da 17 com primeira curva direita, sai no corredor Axé, inicialmente restrito no meu pé, linha do litoral até o farol da barra. Frequência do controle, 119.35, a torre 118, meia dúzia. Seu transponder 5452, o Mike Serra Golf. Gol no 754, chame Recife em 126 decimal 85 ou no 33 decimal 65. Pode repetir? Uma boa tarde. Para descida. O Xaname 141 vem na proa Duna. Duna, Xaname 141. Senhorita, podia repetir as frequências para 1754? Gol no 754, chame Recife em 126 decimal 85 ou no 33 decimal 65. 1800-3365, obrigado. 3685. 2865-626 para descida. O Xanem é 1141, desça para 2000 pés, QNH 1012, autorizado na linha de reporte estabilizado. 2000 pés, 1012, autorizado em LS, reporte estabilizado. Controle e copia 35626. Trip 5626, prossiga. Para início de descida, Trip 5626, por gentileza. Trip 5626, autorizado, nível de voo, desce para nível 050. Para 050, Trip 5626. Autoriza algum ponto mais próximo, Pelo ou Duna? Vou ir na Proa de Pelo, Trip 5626. Proa de Pelo, Trip 5626, muito obrigado. Controle do TAN 3661, bom dia. TAN 3661, contato radar para nível de voo no 40, voo direto Coral. 140 Coral, TAN 3661. 5595, está estabilizado em ILS. 5595, chama torre 1 no 8, decimal 6. Hoje está na 6141, reza para velocidade de aproximação. Zuzino, hoje é 6141. O Xané 6210. A sua identificação desce para nível de voo 050, autorizado de chegada a Mares.